Dia 11, Esdras, você chegará lá. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Esdras 10, verso 11. Deus diz: Assim que meu povo se estabeleceu na terra prometida, eles reconstruíram o altar no mesmo lugar onde ficava o original. O altar de sacrifício simboliza a entrega a mim. Para retornar à estrada estreita, você precisa apenas submeter a sua vontade à minha. E como descreveu meu amado e rebelde servo, John Bunyan, em O Peregrino, você pegará a estrada larga e mais confortável através do prado, mas saiba que eu não vou deixar você lá. Obtenha coragem dessa história. Eu fortalecerei você para travar a boa luta e para terminar bem, você chegará lá. Existe sempre um caminho de volta do pecado. Lágrimas de esperança fluirão todas as vezes em que você sentir a minha piedade afetuosa quando fracassar. Eu ainda o amo. Não vou desistir de você. Eu tenho um plano. Dedique um momento para orar. Pai, obrigado pela promessa de me fazer chegar lá. Obrigado pela garantia de que existe sempre um caminho de volta do pecado. Dê-nos força para travar a boa luta e terminar bem. Em nome de Jesus, amém.